Vila Real, Capital da Cultura do Eixo Atlântico 2016 e a Associação de Desenvolvimento Douro Generation apresentam esta semana o Baile dos Candeeiros. Um espetáculo onde se evoca a época da ditadura com candeeiros de luz ténue a esconder segredos num baile. O Baile dos Candeeiros, sexta-feira, 29 de julho, às 22 horas, na Praça do Município, em Vila Real.